Theo, a reflexão de hoje é sobre fé e dúvida, encontrando confiança em Deus nas Escrituras. Sim, e o tema é fé e dúvida, como a Bíblia nos ensina a perseverar. Na jornada espiritual, é natural que a fé e a dúvida se confrontem. A Bíblia oferece diversas passagens que nos ajudam a enfrentar momentos de incerteza com confiança e perseverança. E aqui estão versículos-chave e uma breve reflexão prática para fortalecer nosso caminhar. Hebreus 11:1. A essência da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus nos lembra que fé é confiança no invisível, um alicerce para viver mesmo quando a explicação não está clara. Tiago 1:6 a 8. A postura diante da dúvida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago alerta para a instabilidade que a dúvida pode causar. A oração pede firmeza de coração, não superficialidade emocional. Mateus 14:31. Quando a dúvida faz você afundar. Logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ao olhar para as ondas, Pedro vacilou e precisou do toque de Jesus. Nas tempestades, olhar para Cristo é o que sustenta nosso passo. Provérbios 3:5 a 6. Fundamento para a confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiança total em Deus substitui a ansiedade do controle. Reconhecê-lo diariamente traz direção e paz. João 20, 27. Dúvida enfrentada com verdade. Disse então a Tomé, Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus recebeu Tomé onde ele estava, mostrando que dúvida pode ser um ponto de encontro com a verdade, quando exposta com honestidade. Aplicações práticas. Leve a dúvida à oração. Expresse as suas incertezas a Deus com sinceridade. Estude a palavra. Meditar nas Escrituras fortalece o entendimento e o coração. Compartilhe em comunidade. Irmãos e irmãs de fé ajudam a encorajar e trazer perspectiva. Lembre das experiências passadas. Recorde momentos em que Deus já foi fiel. Conclusão. A dúvida é humana. A fé é um dom a ser cultivado. As Escrituras nos oferecem palavras de esperança, correção e conforto, nos convidando a permanecer firmes, a olhar para Cristo e a avançar mesmo quando a visão estiver turva. Que essas passagens fortaleçam sua confiança e transformem a dúvida em um passo rumo à fé mais madura.